Comodoro Passarinho 2226. Complete a aproximação, chame 2895, bom pouso. 1895, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, passaredo 2226, estabilizado no localizador. Boa noite, passaredo, vento 90 graus com 99, aposto baixado e travado. Já está embaixo, travado, senhor. Gente, pouso autorizado, pista 10. Pouso, passaredo. Oscar Delta, senhor, chame táxi. Passaredo, solo as 10, tá livre táxi e aquilo para o pátio 3, vai estacionar a frequência livre. Entendi. Táxi para frequência livre, obrigado, boa noite, Passaredo. E boa noite, táxi e aquilo. São 3216, assumir identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça via para 2 no pé, ajuste no 019. Táxi, o nosso cabal para. Táxi, ingresso, pistão 7, pode ser pronto, cabeceira. Para o táxi e ingresso, pistão 7, pode ser anel e pronto. Tinha posto nele pronto. Táxi e a pista. Oscar Delta Vento, uma centena com 10 nós autorizados, vem falar, pista no 7. Delta decolou sul no 9, chame controle no 20.8, bom voo. 208, grado, bom trabalho. Controle de Salvador, boa noite. Bom dia, o Papa Romeu, Romeu Oscar Delta decolado na sua escuta. Papa Romeu, Romeu Oscar Delta, contato radar, subo para o 360 no perfil da saída árvore. Atualizado, ascensão por 360, perfil da saída árvore, Elefa, Romeu Oscar Delta. 3126, livre da restrição, ITAP, textos para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, livre da restrição, comando estabilizado. Controle, o Romeu Cadelta tem referência, se autorizado, tem condições de uma elefa. O Romeu Oscar Delta está autorizado a vir até a Elefa da Presente. Autorizado a Elefa da Presente, Romeu Oscar Delta. Estabilizando o localizador. 3126. Chama a torre 1195. 1195, tenha uma boa noite. Boa noite. Papa Romeu, Romeu Oscar Delta. Chama Recife na frequência 1260. 1260. Começa o meu. Canema 258, autorizada a chegada a Mari. Desça para 2000 pés, direto ITAP, com ajuste no 012. Salvador, muito boa noite. A TAM 3126 vai passando timbre estabilizado. Boa noite, TAM 3126. Posso autorizado, pista 10, 180 graus com 5 nós. Repouso no 03126. Primeiro solo 29, chamando 21 décima hora. 21. Uma Duna 6258. Xanama é 258, reporte estabilizado. Reportando estabilizado. Zuno ILS 1258. Xanema 258, torre 1895. 295, boa noite. Xanema 258, boa noite, está estabilizado no ILS. 258, posto autorizado, pista 10. Vento 50 graus com 8 nós. Livre pouso na 1050 com 8, obrigado. Está livre das restrições, o 6212. Quanto o Chanel livrou? O solo faz 3-9, Chanel. Chame no 2-1 nesse mal, né? 2-1-9. 2-1-1. 1-2-1-1, aqui. Valeu. Boa noite, 2.090, pronto. Boa noite, meu noite. Boa noite, Alinda. Qual é a pista 10? Vento 050 graus com 7 nós. Decola 4-1, chame 1-2-0 decimal 8-1-8. 2-0-8-1-8, decola, perfil Puca, Jamo. Gol 1-8-6-8, contato radar sul para o 2-3-0 na saída Puca, Jamo. 2-3-0-1-8-6-8, solicita para o Aracaju. Aguarde a congelação com o Recife, gol 8-1-8. Controle, poderia confirmar, está autorizado ILS para o Chame A2, número 2? Autorizado, reporte estabilizado. Ah, sim. Autorizado ILS F-Ray da 1-0, reportará o Chame A2, número 2. Gol no 8-1-8 está presente, vou direto para Aracaju. Aracaju na proa, obrigado, boa noite, 68. ILS ou Oxa 6202? Oxa 6202, torre 1895. Torre, 1895, Oxa 6212, Graça, boa noite. Boa noite, Gol 1970, espera da onda. Boa noite, Gol 1970, autorizado a linha de decolar, piscina 0, 80, 50 graus com 8 mais. Livre a linha de decolar, piscina 1970. Boa noite, Oxa 6212, ILS. O 1970 ainda é sem parada? Maravilha. Oxa 6212, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vento 070 graus com 5 nós. Dando Oxa 6212. Xené, tem um tráfego agora iniciando a rolagem na pista 1-0. Tá ciente, Oxa 6212. Mantenha o ponto de espera. É 2-1-2, pouso autorizado, pista 1-0. Livre pouso na 1-0, poderia confirmar o vento, por gentileza? 050 graus com 5 nós. Sete 0 decolou os 4-6, chama 1-2-0, decimal 8, mal louco. 208, obrigado, boa. Controle Salvador, boa noite, Gol 1170, passando 1500, na Puca do Zipana. Gol 1170, contato radar, sul para o 370, sai da Puca. Contato do Zipana, radar subindo nível 370, 1170. Ou 1868, chama Recife na frequência 12545. 2545, obrigado. Alinhar e manter, continua zero. Solos 47, 1-2, 1-2, 1-1, 1-2, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, Autoriza o Skyline passagem do controle? Sim, Skyline, veículo 49, controle 120-18. Bom dia. 208, graças, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, é o Papa Tango, Skyline, Arpo. Elefa no perfil. Contato radar, Salvador 120, sai do Arpo, Elefa. Como você irá cumprir a restrição de altitude? É, da presente autoriza já pro a Arpo. Cumprindo o perfil da saída, temos algum traço de aproximação? O senhor vai ter condição de cumprir a altitude ou irá mais triste? É, gente, a gente gostaria de coordenar o final uma centena, se ele todo chega mais. Gente, vamos coordenar com o Recife uma centena como nível final. Irá manter 3 mil? Ah, filho, vamos manter 3 mil, isso chega mais. Obrigado. Tanguíce Charlie Mike autorizado, nível final 105. Boa centena autorizado, Mike. Ou 1972, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. Voo 1170, chama o centro Recife na frequência 12545. 2545, obrigado. Autor de Salvador, autorizado, Whisky Charlie Mike, voar direto a Lefa. Autorizado, voar direto a Lefa, Whisky Charlie Mike. Mas vamos funcionar com Recife, soma T3000, temos um tráfego em aproximação 8 horas 9 milhas, com Boeing 738, passando 070 para 050. Após a ultrapassagem do mesmo, será autorizado a subida. Tiago. Voo 972, está cruzando Ramos 65 para 50. Pode prosseguir, né, para a Duna? Pode estar. Desça para a Duna, descendo para 4.000, ajuste no 019, aguardando 2.000, o voo no 972. Desce inicial então para 4.000, com 1.011, aguardando, descendo para a Duna mais baixo, no 972. Voo no 972, isso para 2.000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2.000, usaremos na final estabilizada. F3, voo no 972. Whisky Charlie Mike na Proje Elétrica, subindo para 1.070. 192, descida autorizada 2000. Descida 2000, pede.